autorizado Salvador, Salvador, a mil pés, decolado 197 com curva esquerda no corredor forte. Controle, opere 120, décima 8. E o transponder 0171. 804. Thank you. Gol na 777 ali, decola. 590 graus, 95 graus. Decolagem 10, voa 977. Posicionamento etapa, torre 1895, ajuste no 0, no 4, bom voo. 251-3395-319, bom dia. Autorizado Recife, nível de voo 410, decolada 110, com curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador, opere 120, décima 8. E o transponder 5010. Tá ok, 410, conforme, decolada 10, curva esquerda, Pulca, Aracaju. É por 58, 208, controle, aciona 5010, gol no 250, vai chamar quando estiver pronto na 10. O 9250, acionamento correto, chama pronto, se tiver acionamento. Tá. Estão autorizados em Léo, nível de voo 180, decola da 10 com curva direita na saída da Euleda, onde prosseguirá direto em Léo. Controle Salvador, operem 120, décima 8, e o transponder 5012. Pronto, se tiver acionamento. Tem que autorizado o ingresso, gol 90032. Afirmativo, 9032. Estão autorizados ingressando a Juliette para a posição 08. Um bom dia. Obrigado, para 08. Controle Salvador, gol 9777. Taxi Hotel for crossing runway 1028, contact tower and 118 small 95. Tan 32 no meio, autorizada final do procedimento ILS X-Ray. Gente, pode estabilizar, 32 no meio. Tan 3604, desça até 3 mil pés, que negar no 0 no 4. 3 mil no 0 no 4, Tan 3604. Azul 4076, desça para nível de voo 050. 50, controle 76. Volta 3604, está liberada a restrição de altitude e velocidade para o habitat. Está livre, tá 3604, número 2, tráfego que precede. É da companhia, está 12 horas 20 milhas. Excelente, afirmativo, 3604. Taxi para ingresso, senhor. Então, certo. Você deve funcionar no 9250. Confirme quem chama o Saulo. Confirmo, com senhorita, 9250 da Gol, portão 10 para o posto de trânsito. Cliente, o 9250 está autorizado para o tiver questionamento, chamando o próprio táxi. Chama. Só 3204 para ingresso forte. Cliente, o 3204 manterá a posição antes do Juliette. Informo que o portão que irá prosseguir é a posição 01, porém, tem um tráfego da Azul, já foi coordenado com o Efero e o mesmo informou que irá aguardar o Azul efetuar o pushback, tá? Para poder ingressar. Gente, mantendo posição. Close 05, sem controle, meu voo. Controle, obrigado. 385, bom dia. Tram 3895, bom dia. Contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 340, saída da EL. Saída da EL 340, sai com as precisas autorizadas da EL, presente. Tram 3895, mantenha a saída, tem um tráfego decolado à sua frente, mantenha a saída. Afirmativo, 3895. Afirmativo, 2000, informa nada no lote, 3604. Fortnite. Thank you, clear lineup, take off, only 10 American 238. Tram 3296, passando Duna, complete aproximação de Chime Torre, 118, décimo 95. 295, 3296. Azul 4076, desça para 3000 pés. 3014, mais azul 3. Azul 4463, por que estacionamento do 01? O 4463, aguarde por tiver acostamento. Torre Salvador, tá 3296, bom dia. Trem baixa travada? Pode ser baixa travada, tá passando em Serra. Tem que estar 32 no meio, vento, uma centena no 4 norte, pelo autorizado. Pista no 0. Depouso no 0, 3, 2 no meio. Ende, quando espera 2 e meio 14, na 2 se bom dia. Uno 777, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 9238, airborne at 208, contact Salvador Control 120, decimal 8, good flight. 28.8, strong back in 28. Ainda November Alpha, Lima, tem que estar 0. In 238 out of 1800, flight level 360. America 238, radio contact on departure, capture level 360, moment departure. Good moment departure, flight level 360, thank you, American 238. Do 4463, fique atento ao Boeing da Gol, que passará a retaguarda. A posse está autorizada, se tiver acionamento, chama o prototáxi. Olha, a passagem do Boeing da Gol, que passará a retaguarda, está autorizada, 2464. Paulo, Salvador. Eu chamei a 6213, posição 2 para a 3 técnica. 6213, número 2, para push nesse setor, aguarde, mantém a posição. Salvador, o voo 9250, ponto terno 0, pronto. Voo 9250, ali mantém, pistão 1-0. Ali mantém, não, 1-0, voo 9250. Salvador, para 0-2-0. Voo 754, desça para 3.000 pés. 3.000, ajustado 1.014, voo 754. Vai interceptando o curso do localizador, 3604. Santa 3604, chame torre 118 decimal 95. 6895, obrigado, até daqui a pouco. 3604. Ok. Santa 3895, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 2503953895. 2250. Boa 3604, continue a aproximação, reporte passando externo para o trabalho. Amaral externo, baixar a travada, 3604. 3 a decolagem em 9 liberal, somente 100 graus, 1.4, mas após a decolagem, perna contra o vento e aguarda instruções para cruzar o campo. Informa que aguardará a liberação do seu gate, é o 02. Vai aguardar então, 3216. O 9250 decolou os dois, estima o controle com o voo. Boa tarde, senhor. 604, vento 100 graus, 939. Estamos no zero livre, posso autorizar o check 30. Baixar travado para aceitar. Decolagem, suba para nível de voo 410, saída PUC. 410 na PUC, voo 10. Aproveito da 10, quando necessário, 360 pela direita. Deve ver alfa. Reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000, reportaria estabilizado no localizador. 7.4. 3216, assim que possível iremos agilizar a liberação do seu gate. Gente, 3216. Cinco, dois, três, aguarde. Alfa, autorizado, prosseguir na linha do litoral, cruzar o campo, reporte livrando eixo, decolagem da pista 10. Autorizado a prosseguir pelo corredor, reportará quando cruzar o eixo, o Índio 9 Bravo. Autorizado, LS 4076. 4076, chame torre 118, decimal 95. 118, Salvador, azul 4076, 2 milhas externas. Dia 4076, passando baixar travado. 76. Tá 3604, solo aos 1.5, chegando 2 minutos. 219-3604. 463, confirme chamado para ataque. Ah, eu tô já tá pronto pro ataque, já tô 463, tem 827 a bordo, Salvador e 39, então. 4463, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no mínimo chamará a torre de frequência 198, decimal 95, altímetro 1094. Ok, Índia, táxi, no ponto de espera, 1094. 3604, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3, para a posição 05. Alfa Kilo 3, 05 a 3604. Posição pátio é o 01, gate é o 05. Confirma o asfalto? Afirmativo, 01 então para o 05. E Salvador, com Índia Nova Emirada. Sente, Papa Romeu, Índia Nova Emirada. Táxi da 3204, 01. Tá 3804. A 3804 autorizado ingresso no pátio principal para, via Juliette para o gate 01. Juliette 01, via. AB2, posição condo 23. Go ahead to hold the point. On hold the point call tower frequency 118, decimal 905, QNH 1014. Tá liberado o feedback de hoje, 623. Confirme quem chamou o sol? 6253, está aguardando. 6213, mantenha escuta, mantenha a posição. A infraestrutura do aeroporto congestionou o ponto de espera, sinto muito, senhor. Agora 100 graus, 1 a 3 nós. Guardando, vou na 7 e 4. 3 a 3, considere. Após a passagem do Condor, a sua retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Nós 41, nós temos identificação, autorizado chega da MAD, desça para nível de voo 050, QNH 1041, corrigindo 1014. Meia 721, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 060, QNH 1014. 219, Oliveira, 4076. Cidade 10, 3216. 3216, a aeronave está desocupando o seu gate nesse momento. Gente, 3216. Alô, Salvador, bom dia, Azul 476, Libra, na volta direcional para o táxi. 076, autorizado táxi via Alfa Kilo, parte 3, para o gate 09. Alfa Kilo, parte 3, 09, 476. Final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final solo Salvador, Oceaner 6213, com 160 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, o terminal do Guarulhos está pronto para o táxi. 6213, autorizado o táxi até o ponto de espera via Índia, no meio de Maratão, em frequência 198, decimal 95, altímetro 1094. Livre táxi via Índia, ponto de espera 2295, estado no 0114, Oceaner 6213. Boa 754, autorizado o táxi via Alfa Kilo, pátio 3 para o gate 06. Mando 23, clear for takeoff, 090 degrees, on 3 knots. Clear for takeoff, mando 23. Correção, o 954 confiou que o gate é o 06 no pátio principal? Afirmo, Alfa, Kilo, direcionando pelo pátio 3 para o gate 06, eu vou no 754. 6296, autorizado ingresso no pátio principal via Juliette para o gate 02. Via Juliette 02, para 3296. De voo 050, contato radar. Suba para nível de voo 180 e voe direto Leda, pode ver Ilhéus, azul 4463. Leda, Leda e Ilhéus, vira para 180, azul 4463. 9046, fuma sua Juliette, confere, pronto, cobre. Pronto, cobre. 9046, autorizado Salvador para Guarulhos, via Upper Zulu 16, após, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge. Transponder 5026, o nível autorizado é o 340, controle 120, decimal 8. Está autorizado então Guarulhos, pela rampa de Lula 16, de acordo com a pista de voo. Decola da pista 10, curva à direita, na saída da Euleda Bridge. Nível 340, já falei, 120, decimal 8. É o controle Salvador, do telefone para o telefone. Responder 5026, saída da Euleda Bridge. Responder 5026, da Euleda Bridge. Bridge, perdão, eu falei que é Bridge, da Euleda Bridge. 5026, responde o voo 9046. 9046, cotejamento correto, reposte pronto para o puxa, acionamento. Salvador de Pacho e Condor 23. Do 23, radio contact on departure, cabita level 360, dial departure. Line to flight level 360, dial departure. No 3, além decola, vento 80 graus no 5 metros. E decola, 2 no 3. Chan 3144, acende identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é negal no 014. Objeto 6721, segue tráfego, chegou 12 horas 15 milhas, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS X-Ray, reposte habilitado no localizador. 2000 milicaturas, autorizada X-Ray, como ali no localizador, né? É, a senhorita autorizaria uma possibilidade de turno para a 6721? Já de etapa, 6721. Tá, porque... Azul 4463, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Ok, chama Recife 1251-3395-4463. Lole Salvador, boa tarde, eu chamei a 6213, passa 1300 na da Euleda. Na 6213, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 na da EL, 6213. Condor 23, fly direct Leda position. Leda position, Condor 23. Controle 6213. Prossiga 6213. Autorizaria a proa de Leda ou Bridge? 6213, mantenha o perfil da saída, a aeronave decola sua frente, fazendo a mesma saída. Sim, 6213. Papatango, Vitor Mike, Quebec, prossiga. Vitor Mike, Quebec, mantenha-se em condições visuais do número 500 pés, corredor Vera Cruz. Fique atento ao tráfego do Papatango, nós vem bem aqui, Mike, fazendo TGL em Vera Cruz. A sua posição, à sua esquerda, uma milha, mantendo o número pés. Então, Mike Black, reporte para IP. Salvador, a torre de 3044, o Guarujá, está presente? Salvador, copiou 3044. 3144, vou direto e tapa. Desça para 3000 pés, que é legal na 013. Desça para 0103, na 012. Tapa 3144. 9 da escuta do controle, informa que é legal na 013. 013, desça para o localizador, Goro 941. Goro 941, chame torre, 118, decimal 95. 3295, Goro 941. Salvador, bom dia, Goro 941. 941, pode ficar no baixado travado. Pode parar. Arara 00, aciona identificação. Arara 00, 4 milhas para Conde, contato radar.